de ouro, Nossa Senhora vem ajudar. Janelas e portas, casa por casa, há flores por todo lugar. É primeiro de maio, é mês de Maria, a cidade inteira vai se enfeitar. Vento de maio, corre geral, vem suavizar meu sol equatorial. Plantas na calçada, pipas no ar, Nossa Senhora vem ajudar. É primeiro de maio, é mês de Maria, a cidade inteira vai se enfeitar. Vento de maio, corre geral, vem suavizar meu sol equatorial. Plantas na calçada, pipas no ar, Nossa Senhora vem.